Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Sejam então muito bem-vindos ao programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira 27 de maio, em que vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, dia 29, em que assinalamos o domingo da Ascensão do Senhor. Hoje contamos com a participação do seu padre António Loureiro. Convidamos todos os nossos ouvintes a acompanhar a nossa emissão na rádio em 100.2 FM, também Rádio boanova.sapo.pt em formato vídeo através do nosso Facebook, onde estamos já a transmitir em direto. Seu Padre António Loureiro, muito bom dia, muito obrigada por se juntar a nós em mais esta emissão das Palavras de Esperança. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre um gosto podermos parar um pouquinho nestas manhãs de sexta-feira e poder refletir sobre a Palavra de Deus, a sua mensagem, a importância que tem para nós, esta necessidade que todos vamos experimentando, de um modo ou de outro, de abrir o nosso coração ao eterno, ao divino. E o tempo da Ascensão fala-nos justamente dessa porta aberta para a eternidade que todos queremos alcançar. Muito bem, seu padre, vamos então olhar da forma mais meticulosa para a liturgia. Já daqui a pouco temos sempre umas considerações a efetuar no início de cada programa. Seu padre, olhamos para o Vaticano, o Santo Papa que vai presidir o terço à Rainha da Paz com ligação a Fátima no próximo dia 31 de maio. Vai ser mais um momento importante de união da Igreja. Exatamente. O Santo Padre, como toda a Igreja e como todas as pessoas, estão muito preocupados andamos todos muito preocupados com a guerra na Ucrânia. Então o Papa decidiu fazer um terço pela paz na Ucrânia. Será na Basílica em Santa Maria Maior, em Roma, pelas 18 horas locais, 17 horas em Portugal. E o Papa irá rezar ante a Nossa Senhora Rainha da Paz, uma invocação que também já foi feita na Primeira Guerra Mundial para pedir a paz. E então vai rezar o terço e quis ligar-se a todos os santuários marianos para sentir uma comunhão profunda de oração na Igreja Maria. E estará também então a ligação com o nosso santuário de Fátima. Penso que é um momento assim importante para que peçamos a Nossa Senhora. E então em Fátima, que ela falou justamente na Rússia, mencionou a Rússia e os problemas que poderiam advir de uma mentalidade não adversa à paz e à fé. E então vamos todos também unir-nos para que a Rússia e o Putin, o senhor Presidente, possam efetivamente dar-se conta que não é com a guerra, com as armas, com a destruição, com a morte ou com o sofrimento que se provoca nos outros que nos poderemos sentir melhor ou conseguir os nossos feitos pessoais ou nacionais. Portanto, é um convite para que todos rezemos, e às vezes não podemos fazer muito, mas podemos rezar. E rezar, o que é que resulta? Resulta que este pedido repetido a Deus, intenso, pode ser que também chegue, que se queria aqui, que Deus possa tocar no coração do outro, e também que a pessoa de repente sinta que há um mundo que está contra a guerra, e por isso também possa optar por, no seu interior, de repente, ter uma luz nova que o ajude a entender que a paz é que é o verdadeiro caminho. Esta iniciativa surgiu um bocadinho à semelhança também daquela primeira de consagração da Rússia e Ucrânia, não é? Exatamente. Nossa Senhora. É um voltar à mesma mensagem. De outra vez foi mais relacionado com Fátima, agora é com todos os santuários marianos do mundo. Muito bem. Portanto, vai ser no dia 31 de maio. É o modo de concluir o mês de Maria. Exatamente. De maio. Muito bem. A seu padre, a Igreja Católica também sublinha a importância do jornalismo num contexto mundial tão negro e desumano. Exatamente. Estamos também celebrando na Igreja a Jornada das Comunicações Sociais, pois é uma reflexão muito importante. E através da comunicação bem independente, digamos assim, neutra, ainda que seja muito difícil a comunicação neutra, sempre temos alguma carga ideológica a priori, mas esta possibilidade de ir, de estar, de comunicar. Lembremos, por exemplo, a independência. De mostrar, não é? A independência de Timor foi graças à comunicação social, quando mostrou algo que tinha acontecido. Esta presença também num contexto de guerra ajuda a que as pessoas se deem conta de uma realidade que é realmente muito sofrida. Portanto, este jornalismo é fundamental para que tenhamos conhecimento e para que também haja alguma justiça nas decisões mundiais, porque são denunciadas quando são erradas ou quando são camufladas. Então um bom jornalismo ajudará com certeza a que também a sociedade possa evoluir num sentido mais universal e mais justo e também mais autêntico, não é? Em que a opressão dos pobres, normalmente o forte oprime o pobre. E quem é que defende o pobre? Também a comunicação social tem esse papel fundamental. É verdade, ao mostrar as duas realidades. Exatamente. Não é? Com que todos os dias somos confrontados, para que nenhum de nós fique insensível com aquilo que está a acontecer. A seu padre, jamais por cá, o Conselho Pastoral de Arcipestrado reúne no domingo. Sim, no próximo domingo, o Conselho Pastoral de Arcipestrado reúne duas vezes por ano. Tenta ser uma reflexão conjunta de todas as paróquias do arcipestado, que é muito extenso, vai desde aqui de Oliveira até à Pampilhosa da Serra, portanto, uma hora e tanto portanto, não pode haver muitas... Porque o seu padre António é o responsável. Exatamente, não é? Eu sou, neste caso, o arcipreste. Portanto, no fundo, é um momento de partilha, de entreajuda, de criar... Não se podem fazer muitas coisas conjuntamente pela distância, mas sim, com os delegados, podemos refletir e ajudar a que em cada paróquia, em cada unidade pastoral, se vá implementando o plano pastoral diocesano. Estejam todos mais ou menos em sintonia. Sim, exatamente, não é? São umas 30 pessoas, representantes de todas as unidades pastorais, e aí poderemos então refletir sobre a realidade da Igreja, a nova situação, a situação em que vivemos, as dificuldades pastorais, que são muitas, e então no nosso contexto de muitas aldeias, muitas comunidades, na Serra, é um bocadinho difícil. Nós aqui em Oliveira, pelo menos nesta parte daqui até ao Seixo, é mais tranquila, Planalto aqui, mas para depois é muito, muito serra, muitas aldeias, muito difícil. Geografia é mais fácil, é mais fácil, norte, né, geografia, não é? Exatamente. Mas pronto, tentamos de todas as maneiras que há um dinamismo comum dentro das possibilidades. E também um momento de partilha e de estarmos juntos, poder refletir pessoas diferentes, experiências, e também muito enriquecedor para todos. Uhum, portanto, vão reunir todos os sacerdotes, é isso? Os sacerdotes e os leigos. Os leigos. Uhum. Portanto, o que eu digo, por unidades pastorais, umas 5 ou 6 pessoas por unidade pastoral, o que dá depois ali um momento de partilha muito interessante e com experiências diferentes. E também nos contagiamos uns aos outros. Às vezes uns experimentam mais dificuldades, são mais desanimados, mas outros depois têm ali uma voz mais positiva. Este encontro ajuda a motivar-se. É, exatamente, exatamente. E depois também, agora estamos com o problema, com o plano pastoral relacionado com a juventude. Uhum. E a sentir a juventude na Igreja é uma dificuldade nos últimos tempos bastante grande. Então, a ver se nos motivamos também, o pensar no modelo da juventude é um desafio, mas que tem que ser depois concretizado. Então, é um modo também de nos animarmos. E por falar no modelo da juventude, dizer também que neste sábado, teremos o concerto Energia da Fé em Penalva do Álvaro. Portanto, convidamos também os nossos jovens e as pessoas que quiserem participar a ter um momento de reflexão musical com músicas de mensagem cristã. Portanto, é um momento também de fazermos caminho para preparar este grande evento da Jornada Mundial da Juventude, e sobretudo, que esse aqui é o objetivo final, que os nossos jovens se sintam mais atraídos por Deus e pela Igreja e mais participantes na vida das comunidades. Portanto, penso que os jovens com Deus, ser jovem com Cristo, é um modo diferente e mais autêntico de viver a juventude, com novos desafios que conduzem à paz e ao bem e ao amor. Por isso é sempre bom. Mas às vezes as pessoas metem-se noutros caminhos e não estão muito, muito virados para aí, como às vezes se diz, não é? Mas penso que é um tempo também para que os jovens se deem conta de que têm um lugar especial no coração de Deus, e que isso iremos celebrar conjuntamente na Jornada Mundial da Juventude, mas também o convite para fazerem caminho através de pequenos grupos, através de vários dinamismos de participação nesta vida eclesial. Muito bem, portanto vai ser neste sábado às 21h, não é? Em Penalva de Alva, portanto as portas abertas para a participação de todos. Seu padre, também por cá, na Igreja de Oliveira do Hospital, ou seja, na unidade pastoral, no concelho, estão a aproximar-se as festas da catequese, quer a profissão de fé, quer também a primeira comunhão. Exatamente, nas comunidades mais pequenas fazem juntamente a profissão de fé e a primeira comunhão, porque não há muitas pessoas aqui em Oliveira. Temos grupos maiores, portanto optámos por separar. Então teremos a profissão de fé deste domingo ao 8, domingo de Pentecostes, e depois a primeira comunhão no corpo de Deus. Uhum. Estamos aqui com algumas dificuldades por causa da nossa tileira. A tileira grande da igreja está doente e, portanto, para já, enquanto há um relatório que já foi feito e que não manifesta essa má saúde da tileira, então, enquanto não se possa verificar o que é melhor fazer com a nossa tileira, vamos optar por fazer celebrações não nessa sombra majestosa que temos ali, sobretudo quando vem vento. Exato, aquilo pode perigar, não é? Então optámos por fazer no Largo de Santana, da Capela de Santana. Esperemos que o tempo também ajude. Já tivemos lá também a festa dos finalistas aqui da nossa do Estegal, foi um momento muito, muito agradável, mas tivemos que fazer também lá, e então esperamos que o tempo nos ajude e possa ser de todos modos um momento feliz, um momento belo e que de motivação para o caminho, neste caso com os adolescentes e com as crianças, mas um caminho em família para Deus, que é muito importante. Já são grupos consideráveis, rapaz. Sim, à volta de 40, 50 pessoas cada grupo? Cada destes grupos. Uhum. Enquanto que nas outras paróquias às vezes são 5, são 6, ou são 2. Ou 3. E então podem se juntar com os outros, e que não há esse problema. Claro, portanto, são momentos e festas da Igreja que se aproximam e que animam também os jovens e as suas famílias. Seu Padre, vamos então olhar para a liturgia de domingo da Ascensão do Senhor. Portanto, fica para trás o tempo pascal. Sim, ainda estamos no tempo pascal. Ainda estamos? Não é? Ainda estamos até o Pentecostes, ainda estamos no tempo pascal. Mas, no fundo, o que quer dizer? Quer dizer que com a Ascensão termina termina a Ascensão, evidentemente, o tempo pascal, depois já começa com o Pentecostes, o tempo comum, a seguir a Pentecostes. Quer dizer que Cristo viveu no meio de nós, morreu, ressuscitou, durante 40 dias foi aparecendo aos apóstolos, ou durante 50 dias, e depois subiu ao céu. Neste subir ao céu, deixou-se estar fisicamente ou manifestar-se entre nós. A quinta-feira da Ascensão, que é sempre um dia também muito importante, tradicionalmente. Foi esta quinta-feira, não foi? Foi, exatamente. Mas que liturgicamente vamos estudar no próximo domingo, manifesta então esse fim da presença de Jesus no meio de nós e o confiar a sua missão à Igreja. Então a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos é justamente o início do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de São Lucas. Uhum. O Evangelho é o final do Evangelho, o Atos dos Apóstolos é o início dos Atos dos Apóstolos, mas com o mesmo evento, que é a Ascensão do Senhor. Então aqui, basicamente, Jesus promete a força do Espírito Santo e diz aos discípulos que são chamados, não é, a poderem eles continuar a missão de Jesus. Promete essa força do Espírito e que todos serão testemunhas de Jesus desde Jerusalém até os confins da terra. Portanto, a Ascensão vem marcada com esta missão de Jesus. Eu já não estou cá para ir em primeira pessoa anunciar a palavra de Deus, agora essa missão toca-vos a vós. Portanto, confiava aos discípulos, e através dos seus discípulos a cada um de nós. E depois é prometido o dom do Espírito Santo. E, efetivamente, a grande transformação foi Pentecostes, quando veio essa força do Espírito sobre os apóstolos. Mas aqui é um conceito que eu acho que é muito interessante, que é o ser batizado ou ser discípulo. Nós muitas vezes falamos da Igreja dos Batizados, mas eu diria que esse não é o grande conceito, porque há muita gente que é batizada e não liga discípulo. Nada à fé. Exatamente, não liga nada. A Igreja verdadeira é a Igreja dos discípulos, ou seja, aquele que escutou a palavra de Deus, a acolheu no seu coração e a quer pôr em prática. Maria foi a discípula por excelência. Jesus fez-lhe este soleníssimo elogio: feliz aquele que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. Portanto, a Igreja vive dos discípulos. Discípulos, então, seriam os cristãos praticantes que acolhem a palavra e a vivem. A gente às vezes põe a transmitem, não é? Exato, e a transmitem aos outros. Muitas vezes vivemos o cristão praticante como aquele que vai à missa. Mas pode haver gente que vai à missa e não é discípulo. Verdade. A Igreja dos discípulos, essa é que é a verdadeira Igreja. Porque é aquela de onde se vive ou de onde se procura viver a fé. É verdade que os discípulos também podem ter pecado e podem errar, mas o discípulo, aquele que se converte e põe-se no novo em caminho, como São Pedro, o próprio primeiro Papa, digamos assim, também pecou, negou o Senhor, converteu-se e seguiu para a frente. Esse é o discípulo. Aquele que diz que acredita, mas não pratica, não é discípulo. Esse é batizado. Certo. É batizado. Agora, a igreja dos discípulos é que é importante, que é os cristãos comprometidos com a sua fé, comprometidos com o reino de Deus, comprometidos com o anúncio do Evangelho. E então, aqui é isso mesmo. Jesus convida os seus discípulos a serem testemunhas através de todo o mundo, digamos assim, não é? E então é esse o desafio que todos nós, a Liliana, eu, todos chamados a ser. Ser discípulo, escuta a palavra do Senhor, põe em prática. E então tem sentido ir à missa, rezar, porque é aí que ganhamos a força e o conhecimento para sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Muito bem. Seu Padre, avançamos então para a segunda leitura de São Paulo aos Efésios, que nos fala do dom da sabedoria que ilumina os olhos do coração. Eu diria que esta é uma leitura muito interessante. São Paulo é o teólogo, portanto ele faz uma reflexão sobre a fé. E o que ele diz é verdadeiramente bonito e importante. Diz, não é? O Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação para o conhecerdes plenamente e ilumine os olhos do vosso coração para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, o tesouro da glória da sua herança. Portanto, o que é que está a dizer? Temos de ter uma sabedoria que não vem simplesmente pelos livros ou pelo estudo ou pelo conhecimento natural. Sabedoria de revelação, portanto, é algo que Deus nos quer comunicar. Isso traduz-se neste iluminar os olhos do coração. Portanto, isto que é uma iluminação interior, através da qual podemos compreender a Deus e podemos ver a vida com o olhar de Deus, com o olhar da fé. Portanto, estes olhos do coração, penso que é algo muito bonito. Quem tem esta iluminação interior vê a vida de uma outra perspectiva e vê, compreende o amor de uma outra perspectiva, o perdão de uma outra perspectiva, entende Deus, aproximando-se do conhecimento de Deus tal como ele é, que realmente é muito difícil, não é? Mas põe-nos nesta atitude de verdadeira fé, de verdadeiro amor ao próximo, de verdadeira esperança nas dificuldades da vida, de saber que somos peregrinos para a pátria eterna e não somos simplesmente cidadãos que vemos para este mundo. Uhum. Quando o nosso olhar está só para este mundo, é o modo de ver as coisas. Quando o Senhor ilumina nos faz entender que somos chamados a participar da sua ressurreição, que somos chamados a viver no amor de Deus, que somos filhos de Deus, como dizia também São João, e somos de facto, portanto é esta luz interior que tu transforma. Então é possível que uma pessoa de repente viva com serenidade e até com alegria no meio das suas dificuldades. E é justamente isto que São Paulo nos vem chamar e nos vem convidar. Então, e através dos olhos do coração. Exatamente, pedir ao Senhor que ilumine os olhos do nosso coração. É a luz da verdadeira sabedoria. São Tomás dizia que o conhecimento vem por um lume, é numa luz no nosso cérebro, na nossa inteligência, mas às vezes é uma luz natural, mas é uma percepção que de repente nos vem. Esta luz que ilumina os olhos do coração também pertence a esse conhecimento, mas é uma luz que nos vem através de uma presença do divino dentro de nós. Uhum. Então essa que é a verdadeira sabedoria, que vai mais além da própria sabedoria natural e que nos ajuda a ter um conhecimento que vai iluminar a vida. Quando nós não temos este lumen, portanto esta luz, vivemos muito, muito atrapalhados, muito confusos, até nas coisas materiais. Quando há um problema, não sei, eu desconheço, eu não sei como reagir, não sei o que fazer, é uma confusão. De repente, quando vem uma luz, algo de bom que me aparece, até de um modo natural, dá algum conforto. Mas esta um luz. Apaziguamento, exatamente, não é? Mas esta luz que vem do Espírito é a verdadeira luz. Então isso ilumina a vida e dá a verdadeira paz e verdadeiro conhecimento e dá a sabedoria para eu saber responder às dificuldades. Não é para eu optar, tenho que optar. E às vezes eu pergunto às crianças da catequese: digam lá, três coisas. O que é mais importante? Ter muito dinheiro. Triunfar na vida e ser famoso, ou ter a sabedoria do amor de Deus, ou viver com amor. Ah, viver com amor. Não é? Mas depois vamos todos à procura do dinheiro e à procura da fama e ser mais considerado que os outros. Ora, esta luz, esta luz da sabedoria de Deus, é mais importante o amor, a esperança da fé, a presença de Deus, que os bens materiais que são caducos e que vem uma doença e tudo pode destruir. Essa sabedoria espiritual, não, essa permanece. Quer haja saúde física, quer não haja, quer haja, em todas as circunstâncias, se manifesta essa sabedoria, essa luz do coração que o Senhor nos quer dar. Que a deixemos então entrar no nosso coração, essa luz, para que possa assim iluminar os olhos dos nossos corações. Ah, mas diz-me uma coisa muito interessante, deixemos entrar. Mas para entrar eu tenho que procurar. Então é necessário pôr-me em caminho para procurar. Deus dá a quem lhe pede e a quem se mostra receptivo. Deus não impõe aos outros. E por isso, se eu quero ter esta luz, tenho que pôr em caminho. Não é uma coisa que vem assim de pé para a mão. Tenho que dispor o meu interior para receber. Claro. No Evangelho dizia Jesus, os puros de coração verão a Deus. Então tenho que fazer muito para me purificar, para me pôr nesta possibilidade para receber a luz. Não é assim uma coisa mágica nem automática. Claro. Implica um caminho, e por isso é que é tão importante também que todos nos ponhamos neste caminho de fé, neste caminho do discípulo, porque este discípulo vai ter essa luz, com certeza. Muito bem. Senhor Padre, olhamos então para o Evangelho segundo São Lucas, que mostra os discípulos com grande alegria depois da ascensão. Exatamente, São Lucas conta também a ascensão, mas aqui eu saltaria este final. Uhum. Muitas vezes a alegria, que é o que toda a gente procura, todos querem alegria, outras vezes dizemos felicidade, mas coisas difíceis, não é? Alegria. O que é essa alegria? Então, o Evangelho diz que Jesus, na ascensão, os abençoou, lhes prometeu este dom do Espírito Santo, e diz, eles postaram-se diante de Jesus, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Qual é essa alegria? É a alegria de saber que Cristo está com eles, que Deus não os abandonou, que no seu coração esta tal luz que ilumina o coração está com eles. Uhum. O que é que isso produz? Uma grande alegria. E esta alegria é fundamental para a vida cristã. É verdade que os sentimentos nem sempre nos levam por esses caminhos de alegria, mas quando falha a alegria por algum motivo, alegria porque as dificuldades da vida, as aflições, o peso das coisas, não é? Tudo isso nos tira a alegria. É o momento da fé. Se eu for capaz nessa situação de reavivar esta luz da fé, esta luz que ilumina o coração, volta a alegria, porque a alegria não sou eu que a fabrico, é Cristo que me dá. E quando eu me abro, tenhamos uma espécie de força extra, não é? Mas muito grande. Mas é Deus que me dá. Portanto, tenho que abrir o meu coração ao Senhor. E quando isso acontece, até nessa tribulação que me oprimia, sou capaz de recuperar a serenidade e a alegria, porque a alegria é igual a Cristo no meu coração. Essa é que é a fonte da alegria. Jesus dizia, digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria esteja completa. Que a minha alegria esteja em vós. E a gente vai à procura da alegria da festa, da alegria dos amigos, da alegria do consumo, não é? Às vezes até sim, muitas pessoas encontram isso. Alegria. Ai, estou tão coisa, o que é que eu vou fazer para aliviar esse stress? Vou ao supermercado e compro. É e compro. Muitas pessoas dizem. Ou a roupa isso, e compro. É? Isso alivia, mas alivia ali no momento porque me distraí. A verdadeira alegria é acolher a Cristo no coração. Essa é que é a verdadeira alegria, é fonte da alegria. Então isso supera todas estas dificuldades de um nível muito superior. E depois é uma alegria que pode permanecer se eu sou capaz de ter uma atitude e um olhar de fé. Agora, para eu ter esse olhar de fé, voltamos à conversa do início. Não basta ser batizado. É necessário ser discípulo. Estar e à ver procura. A fé. E viver a fé. E por aí me vem a alegria que permanece. Dou-vos a minha alegria. A quem? Aos discípulos, àquele que a procura, àquele que vive com o Senhor, àquele que não vive Deus como estilo aspirina. Lembro-me de Deus quando estou doente, quando tenho uma dor. Ai, então todos os santos me acudam e faço promessas e depois já me esqueci. Essa não é a alegria da fé, nem a alegria de Cristo. A alegria de Cristo é quando Cristo habita pela fé no nosso coração, quando está connosco, quando eu procuro, quando este olhar me ilumina e transforma o meu ver o mundo e o meu ver as relações com os outros. Então sim, vem a alegria da fé. Então este convite para que todos nós procuremos este ser discípulo do Senhor, acolhendo a palavra de Deus, deixando que a fé me ilumine, isso é um dom do Espírito, para que depois eu possa viver também com esta alegria dos discípulos, viver a vida com grande alegria, como aconteceu com os discípulos no final do Evangelho deste domingo. Muito bem. Seu Padre, muito obrigada por todos estes esclarecimentos. É sempre muito mais fácil olharmos assim, de outro modo, para a liturgia de cada domingo, para dissecarmos aqui um bocadinho daquilo que é a informação que a Palavra de Deus nos transmite, porque por vezes lemos só com os olhos de ver, mas não com os olhos de olhar e de entender. Exatamente, mas é isso mesmo. Seu Padre, temos uma sugestão musical bem bonita, sinal, não é verdade? O que é que nos propõe para o fecho do nosso programa? Pronto, foi recentemente o Eurofestival, tivemos uma canção curiosa, Saudade de Maro, e eu por acaso tive a ver um pouquinho as músicas e aquilo pareceu uma cultura muito agitada. Uma paz, uma confusão, um barulho, ritmos esquisitos, pessoas agitadas com uma espécie de violência, de uma expressão um bocado assim exacerbada, outros com muita sensualidade, como se fosse isso aí o caminho de chamar a atenção e de conquistar. E aparece Mário, a nossa representante, uma música serena, tranquila, harmoniosa, e eu digo, olha, isto aqui é um pouquinho a expressão da cultura portuguesa. Verdade. Tranquilo e sereno. Depois voltei a ver e disse, também um bocado exagerado. Um parado demais, não é? Mas tem um toque que me pareceu assim um bocadinho genuíno do que é a cultura portuguesa. Que pode ter beleza, pode ter harmonia e pode ter serenidade. Não precisa dessa agitação e dessa expressão. Espetáculo, não é? E da expressão violenta. Com aquelas guitarras tocando e os gestos. Que cheira assim a uma cultura em crise. Que se expressa com recursos exacerbados de comunicação e de autoafirmação, e às vezes até com violência. Então havia uma senhora serena, um corpo sereno, também um bocadinho demais, portanto não podemos ser assim tão moles, digamos assim. Mas é uma cultura tranquila. E oxalá nós não percamos esta identidade, porque a gente tem a tendência a imitar os outros e a ser como os outros. E no fundo temos também valores genuínos. Depois a letra, no fundo, fala de alguém que perdeu e sente-se saudade por ele. Porque um amigo. Que se trata do seu avô. Pois, exatamente, não é? Mas depois também quase não se percebe, é difícil perceber, eu tive que ver a letra escrita, verdade, não é? É verdade. Mas, olha, sobretudo eu vi essa serenidade, essa. Pronto, gostei. Talvez falte assim, essa tal. Um bocadinho mais de vivacidade, mas bonito. É a melancolia portuguesa que nos caracteriza muito. E que também... A palavra saudade caracteriza-nos imenso. Exatamente. E nesse sentido, parece-me que é bonito. E que devemos também apreciar e amar aquilo que somos. Muito bem, vamos então ficar com esta proposta do seu padre, António Loureiro. Mar, saudade, saudade. Can't move on. comigo. Foi sempre o meu porto de abrigo. E agora nada faz sentido. Perdi o meu melhor amigo. E se não for demais, peço por sinais. Resta uma só palavra. Então, com o Mar, com este Saudade, Saudade, a música que nos representou no Festival de Eurovisão da Canção e ficou num nono lugar, merecia um bocadinho mais, mas já foi muito boa esta participação. Seu Padre, muito obrigada por nos ter acompanhado neste programa e também por ter proposto este tema para o fecho destas Palavras de Esperança. Exatamente, então que não percamos a saudade das coisas boas e das pessoas boas que amamos, porque às vezes também nos esquecemos demais. Então que a saudade, este sentimento português tão genuíno, nos ajude também a procurar aquilo que é bom, aquilo que pertence à vida, aquilo que pertence ao amor. E que, ao te sentir saudade de coisas passadas, nos abramos para também construir coisas boas no futuro. Muito bem, terminamos o nosso programa Palavras de Esperança. Senhor Padre, até um próximo programa, aqui na Boa Nova. Nós terminamos então o programa, que tem reposição no próximo domingo, dia 29 de maio. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.